Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Salve papai Oxalá! Salve papai! Salve papai Olodum! Salve mamãe Oxum! Salve papai Xangô! Salve mamãe Iansã! Salve papai Ogum! Salve papai Oxóssi! Salve mamãe Iemanjá! Salve mamãe Nanã! Salve povo da esquerda! Salve Exu, Exu é Mojubá! Baixai, formosa como a rosa, Maria, nossa mãe, chegou. Baixai, formosa como a rosa, Maria, nossa mãe, chegou. Oi, venham ver os pais velhos de Umbanda, trabalhar nessa Luanda, Jesus Cristo é quem mandou. Oi, venham ver os pais velhos de Umbanda, trabalhar nessa Luanda, Jesus Cristo é quem mandou. Baixai, formosa como a rosa, Maria, nossa mãe, faz a coisa de novo, né, Zifi? Eita! Esse da menina, esse frondoso, né, Zifi? Graças a Deus. E esse Chaves Juncia. Deus abençoe Juncia, esse viu, Zifi? Sim, meu pai. E se muito agradecido Juncia. Eita, eita, sentou. Vovô, a Umbanda é cristã? É, Zifi. Assim, pus um lado, é, Zifi. Pus o outro, não, Zifi. Esse prigo. Dá-se o prigo. Tá. Quando o preto velho e se foi se cravo, foi se feito junjum. Esse preto velho era de maltratado, de filho. Preto velho não tinha esse amor e esse carinho que Junjum se tem pro preto velho. Ele tinha só se batado, de filho. E se limpava a sujeira da sinhazinha do senhorzinho. Então se não tinha, se. Ô, Zifinho, esse preto velho só servia para se curar dolor do cabuleco, do sinhazinho. Se esse cravo, trabucase. Não tinha esse molho de ninguém. Então, esse preto velho, quando era esse cravo, esse trabucava numa zenda, esse menita. Ô, Zifinho, mas agora você pode cantar de um ponto para Junxê? Sim. Que Junxê vai achar menino e se frumoso? Oh, canta. É, Zixosa. Mas assim. É, no tempo da escravidão, quando o senhor me batia, no tempo da escravidão, quando o senhor me batia, eu gritava assim, calma. Eu gritava por Nossa Senhora, meu Deus, como a pancada doía. Eu gritava por Nossa Senhora, meu Deus, como a pancada doía.